gene osso agressivo, espírito guerreiro, subversivo. Mas um moleque sonhador e destemido, e que venceu a morte recém-nascido. Atrevido e violento, não foge da luta, pronto pro arrebento. Se envolver no rap era só questão de tempo. Ser o porta-voz de quem veio do sofrimento. O processo é lento, o barato é louco. Poucos que tem muito, muitos que tem pouco. Disse na perifa, nós ajudarmos uns aos outros. É questão de tempo pra tá todo mundo morto. Lembro que mais novo, meu coroa já me dizia: homem de verdade não aceita covardia. Faz sua correria, cuida da família, mas quem morre pelo bem-estar das suas crias. Valoriza a paz, quem sabe o que é a guerra. Malandragem é saber viver. Não importa o seu tamanho pra luta, e sim o tamanho da luta pra você. A sorte favorece o audaz, seu conceito depende do seu proceder. O que você plantar é o que você vai colher. Seja exemplo da mudança que a você quer ver. A trajetória vira um som, yeah. Vitória é quem corre por mim. Eu vim deixar um legado aqui. O aprendizado vem de cada lição. Eu tô vivendo pra alcançar. A trajetória vira um som, yeah. Vitória é quem corre por mim. Eu vim deixar um legado aqui. O aprendizado vem de cada lição. Eu tô vivendo pra alcançar. O salve dos antigos traz inspiração. Virtude é ser reconhecido pelo mérito. Verdadeiro hip hop tem que ser fusão. Não queremos fã, queremos um exército. Nós somos resgate da história. A fé na vitória, a luta e a glória. Considerado pela nova e pela velha escola, e também pelos que improvisam a rima na hora. A trajetória me fez ser quem eu sou. Carrego marcas de lições que a vida me ensinou. E se a maré mudou, mas não me abalou, foi pelo aprendizado de cada professor. Aqui estou, sem treta, nem tiro, nem grade. Educador, pros menor da comunidade. Sou rimador, meu rap carrega a mensagem. E pros doutor eu sou terror, pronto pro combate. O que me preocupa não é o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons. Se não há justiça pro povo, que não haja paz para o governo então. Ninguém liberta ninguém, as pessoas se libertam em comunhão. Vencer a si própria revolução, a boca fala do que está cheio. A trajetória vira um som, yeah. Vitória é quem corre por mim. Eu vim deixar um legado aqui. O aprendizado vem de cada lição. Eu tô vivendo pra alcançar. A trajetória vira um som, yeah. Vitória é quem corre por mim. Eu vim deixar um legado aqui. O aprendizado vem de cada lição. Eu tô vivendo pra alcançar.